Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Ah, peraí. O Apu, aquele filho da puta de vendedor de cerveja, eu acho que ele fica comendo aquela empregadinha dele em cima do tá freezer. Grávida, tá grávida. Tá grávida? Tá grávida. Aí fica balançando o freezer, aí você chega aqui, você abre a porra da cerveja. Aí tá desse jeito. É, e rola uma erupção vulcânica. É cerveja no teto, cara. O Apu é um lugar tão escroto que essa semana eu entrei lá e tava uma miação. Uma gata dele deu cria lá dentro e largou lá. Não acredito. Olha a higiene do maldito do Apu. Eu conheci um gato numa casa do norte que eu cheguei a almoçar algumas vezes, que ele dormia em cima de uma peça de jabá. Que ficava em cima, sei lá, do pendurado. Ele ficava lá em cima do jabá. Ah, fazer um escondidinho. Escondidinho. Jabá. Meus queridos, mas pra quem não se lembra, essa aqui é a Academia Brasileira de Tretas. Eu não lembro mais como é que se começava isso aqui, mas era um podcast dedicado a alguma coisa. Achincalhamento da vida moderna. Destruição com o Brasilian Way of Life. Comer a sua mãe. Algo nesse sentido. Mas enfim, pessoas, essa edição... A derradeira que a gente prometeu há muito tempo. A gente prometeu há muito tempo. E a gente falou que seriam duas edições, não adianta, vai Mentira, ser uma só. Mentira, vai ser uma só, falamos que seria sobre podcasts e mercado de pirâmide, a gente vai falar do que a gente quer. Exatamente, aqui. Porque como é a última, meu amigo, pode abrir processo, não adianta, ninguém vai mais achar ele, Walter Rezende. Lembrando que a gente não vai ficar mais pagando SoundCloud e daqui um mês todos os arquivos... Não serão mais acessíveis. Porque a galera tá pedindo pra liberar arquivos do Agente 86. A gente vai derrubar os que tem do Academia Brasileira de Tretas. Então, se você quiser tê-los, vá baixando aí, seu filho da puta. Oh, e detalhe, isso tá sendo gravado num notebook bem velho também. Também vai pra... A hora que passar o caminhão do catabagulho... A gente vai jogar lá dentro. E vai pra cima. Então é o seguinte, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu... Vai ficar sem... Puta que pariu. Aí não vai ficar justificando muito não também. Faz 10 anos que eu e esse cidadão à minha frente, o Sr. Walter Rezende, que nós gravamos podcast. A primeira vez que nos reunimos para gravar um podcast, lá em novembro de 2005, foi. A gente juntou eu, Walter e mais um outro cabeçudo num quarto. Carlos Nascimento. Nós pegamos um colchão, lembra disso, e botamos na janela para não vazar som. Que não adianta de porra nenhuma. Não adianta merda nenhuma. E a gente começou a gravar ali um podcast. O Loaded. Sobre música independente. Exatamente. E foi a primeira vez que nos reunimos para tal. E ali começou uma saga. Ah, detalhe. Esse primeiro podcast gravado foi em 2 de novembro de 2005. Lembro muito bem, porque era feriado de finados. E chovia, como sempre chove. E o que aconteceu? Essa edição nem foi pro ar, que ficou um lixo. Por quê? Porque todos bêbados. As vozes todas, e parecia que tinha uma caixa de marimbondo na boca. Uma rolimã. Foi exatamente isso. Então não teve a mínima condição. Ali a gente parou e pensou, opa, peraí. A partir de hoje a gente não vai beber mais gravando podcasts. E não adiantou merda nenhuma, cá estamos encerrando um ciclo de 10 anos nas nossas vidas, vejam vocês. Talvez, Walter, tenha sido a galera que mais interagiu conosco nesses 10 anos de podcast, tenha sido o pessoal da Academia Brasileira de Tretas. Sim. Vocês são pessoas muito bacanas. Vocês são Tudo pessoas... bem que a gente só tem 6 ouvintes. Exatamente. Mas... Vocês são pessoas antenadas, vocês são gente boníssimas. E vocês começaram a apelar pra gente parar de gravar e começaram a... Teve um que ofereceu até uma máquina de fabricação de chinelos. Pois é. Pra gente fazer. Ah, teve um ouvinte que pediu pra você falar qual era o nome da pomada. Como é que é o nome da doença que você tem? Não sarou, porra. É psoríase. Mas é o seguinte, deixa eu falar. Mas o nome da pomada... É psorex. É um pouco óbvio. E uma vez eu citei que eu tive uma porra de uma doença de pele que falaram que não tinha cura e eu fui lá e curei. Graças ao Google. Tá lá, o nome da pomada é Psorex. Se salvar as vidas de vocês, das suas mães, como é o caso desse ouvinte que pediu, ok. Se não salvar, meu amigo, lamento. Compra um ralador e dá pra ela coçar, porque coça pra caralho essa porra. Olha o queimado, não resolve? Não, nada resolveu, nada. Mas, ô Walter, a gente não tem nem papel hoje pra seguir. Hoje não temos nada, a gente não tem pauta, não tem porra nenhuma. É. Porque todos os podcasts, a gente sempre acabou com o projeto de começar o seguinte, né? Sim. Então, apesar de todo o drama, de pessoas lamentarem, de gente dizer, ah, não, não acaba, mas aí a gente vinha com uma outra ideia e as pessoas acabavam absorvendo essa outra ideia, gostando também, por que não? Enfim, e cá estamos. A gente tem ouvinte desde o Loaded, né? Tem gente que nos ouve desde a época Sim, do Loaded. Sim, com certeza, com algum retardo mental. Mas dessa vez não tem. Dessa vez não tem sequência, não vai ter mais podcast. Não vai ter mais, desse. Porque eu, Alexandre, a gente não aguenta mais fazer essa merda. Toda semana a gente tinha que estar aqui. Durante 10 anos, rigorosamente, a gente teve poucas paradas, né? Poucas semanas a gente acabou ficando sem fazer podcast, mas cara... Eu e o Walter nos reunimos há 10 anos. Você tem ideia do que é isso? Então, as pessoas acham que, porra, não, continua. Óbvio, as nossas vidas clamam por nossas atenções, né? A gente sempre fez sem nenhum interesse financeiro. Até porque... Na verdade, a gente até teve, mas a gente nunca conseguiu ganhar. Exatamente. Então... nesse lance de podcast, apareceu muita gente, a gente viu milhões, milhares de pessoas aparecerem, outros enriqueceram fazendo podcast, mas eu e Walter, ou nós não tínhamos paciência para pedir, ou a gente não tinha qualidade de vendedor, né? Ou a gente tinha vergonha na cara. Ou a gente tinha vergonha na cara. Aí, ó, e tem a idade também chegando, né? Então muita gente começou a falar, porra, por que vocês não usam o Patreon? Acho que é Patreon, alguma coisa que assim. Você não pode pedir esmola pela internet. Exatamente. Né? Cara, vê se eu tenho o cabelo todo cheio de bituca de cigarro e durmo enrolado num cobertor sujo no meio da rua. Eu não vou pedir esmola pra ninguém. Não dá, galera. E detalhe, hoje, por mais que juntássemos todos os ouvintes da Academia Brasileira de Tretas... Não encheria uma Kombi. e isso não ia nos satisfazer, não ia pagar as nossas contas, não adianta. Então, é o seguinte, pessoas, a gente agradece a quem ofereceu a máquina de chinelo, a quem falou pra gente fazer o Patreon, a quem falou pra gente que ajuda, que vai editar pra gente, que... Meu, galera, chegou a hora de dar fim nessa porra. Obviamente, eu acho que o mais bacana, Walter, talvez... Até porque o mundo mudou, né? As conexões mudaram nesses últimos 10 anos. Esse é o podcast que a gente mais teve interação com a galera, mais conversou. E o mais bacana da internet, fez amiguinhos, vejam vocês. Pessoas que, de fato, a gente conversa, troca ideia por telefone. E um deles, que é o senhor André Albertin... O Dexter. O Dexter do Recife é um cara que sempre contribuiu com a gente, virou amigo por conta da academia, não por conta da academia, por conta do Agente 86, ele era fã já do Agente 86, e a gente virou brother e tal, troca ideia direto, vivo perguntando pra ele como é que se abre um cadáver, ele pergunta pra mim como é que se prepara leite ninho pra uma criança, é uma das pessoas que reagiu aos nossos pedidos aí, que acabou entrando em contato com a gente aí, falando que gostaria de participar desse episódio findador da Academia Brasileira de Tretas, e eu acho que a gente vai conseguir falar com ele por Skype. Como eu disse, conseguimos a conexão com o André Albertin. André Albertin, o Dexter de Recife. Dexter de Recife. mais uma vez, né? Estamos aqui juntos. Sim. Pena que é o último, né? É o derradeiro, André. Não adianta. Mas eu tava, até coloquei para vocês aí na chamada do Facebook... Que isso é um teste para desocupado mesmo, né? Porque dia de domingo, 11 da manhã, Puta merda. Não, mas, tem que curtir muito a academia. Tem um monte aqui de gente que não tem vida social. Tem. E fica ouvindo podcast. É porque a maioria é um bastardo maldito que não consegue comer ninguém e fica ouvindo podcast. Exatamente. Ouvidora de podcast, é. André. Ouvidora de podcast. Não é o seu caso, que é um reprodutor dos grandes. Verdade. Três filhos. Ouvidora de podcast, ou ele é um masturbador. Não, é. Ou ele é um masturbador, né? É. Que fica variando a vida dele entre masturbação e. E ouvinte de podcast. E como ele não come ninguém na noite de sábado, domingo de manhã. Domingo de manhã ele tá acordado. Tá inteirão, cara. André Albertin, por que diabos você ouve podcast? Rapaz, por vários motivos, principalmente pra me informar, né? Vocês já devem saber, a gente conversou algumas vezes já. Eu não acredito muito no podcast nacional, não. Por isso, também não tô querendo dar uma de, né, nariz empinado, né? Eu ouço muita coisa de fora, né? Por conta da qualidade. Mas, assim, confesso também que, como a grande maioria, ouve para se divertir um pouco, né? Que é o meu caso. Mas eu, ultimamente, eu tenho focado mais nessas coisas, assim, mais cabeça. Eu tenho ouvido muito TED. Aquele... Não é o TED ursinho, não, do filme. Palestras do TED mesmo, que são bacanas. Ah, é? Com relação a humor mesmo, só o de vocês mesmo, que eu tava ouvindo. Porque acontece, existem aquelas bobagens, que são votações de melhores podcasts. Mas você tá falando isso, mas você tava forçando as pessoas a votar numa dessas votações. Fui cobrado, eu gosto de massagear o meu ego. Mas é assim, porque, obviamente, existem... É muito difícil você definir o melhor podcast, mas cacete, se eu e Walter vamos falar de cervejas e de pessoas imbecis. E tem um podcast que ele é especializado em falar em política. Por que diabos você vai botar no mesmo caldeirão um podcast que fala de política e dois bebedores de cerveja que gostam de meter o pau nas pessoas e botar no mesmo caldeirão e falar assim, ah não, o Paulo Henrique Amorim, ele tá em segundo lugar e bom mesmo é o Walter Rezende. Não tem como, gente, não dá pra se analisar. Não dá pra você colocar na mesma categoria podcasts com abordagem diferente. Não, né? Exatamente, mas não dá pra fazer esse tipo de eleição. Como eu comentei com o Walter uma vez aí, o legal da ABT, né, assim como era o Agente em 86, que eu acho que vocês deveriam depois soltar uma pontinha aí pra galera saber, né, como é que era o programa antes da academia, é que tem essa espontaneidade, né, de vocês. Enquanto a grande maioria faz aí podcast forçando a barra mesmo, né? Essa porra de cultura pop que ninguém aguenta mais essa merda, desse objetivo aí. Cara, tudo agora é cultura pop, né? É. Ela vai falar sobre a mãe e a cultura pop, entendeu? Se bem que eu conheço muitas mães que são populares pra caralho lá no meu bairro. Já passou na mão de todo mundo. Na década de 80, elas eram bastante populares. Aí, Nilza. Acabei de lembrar da Nilza. Nilza morava na frente de casa, cara. Aconteceu algo parecido com um colega meu lá do trabalho. Ele tem essa fama de comedor. Mas não é necrofilia, não, né? Não, não, não, não. Existe alguém que... Você conhece alguém que já comeu um cadáver? Comeu? Pô, eu já conheci gente lá que mostrou indícios de interesse nisso. O pior de tudo foi durante a aula da gente, né? Que a gente tava na época no curso de formação. E aí o cara soltou o comentário assim em frente de todos os colegas, né, da sala e o professor, tá entendendo? Aí todo mundo parou assim e ficou olhando pra cara dele. Mas o que que ele fez? Ele olhou pro cadáver e falou, ei, lá em casa. Aí teve um colega lá que parou assim, aí, tudo, naquele silêncio todo, aí perguntou, ô cara, como foi que você passou no teste psicológico, hein? Porque o cara realmente tava indícios de loucura ali já, né? Ele tava secando mesmo lá a defuntinha, né? Mas aí esse colega aí... Será que ele não era o penadinho, não? Ele passou por uma situação dessa aí, tava lá... Se ele não fosse casado com essa atual dele, ele com certeza teria sido casado com essa, né? Que teria sido a noiva anterior. Ah, mas a noiva, a noiva cadáver? A noiva cadáver. Não, não. Isso aí foi... Essa é a história do comedor. Ah, tá. E o motivo dele não ter se casado com ela, na época, foi justamente porque ele comeu a mãe dela, né? Louco! Em casa. Agora, o problema é que a véia gostava de encher o juiz de cloro. Tá entendendo? toda vez que ele chegava em casa... com ela, né? Ele gosta também de beber. Aí a véia passava, ele passava perto da véia, a véia tirava onda, né? Alisava ele, não sei o quê. E aí teve um dia que ele tava um pouquinho mais alto, entendeu? E aí você sabe que as coisas ficam mais belas, né? Aí ele resolveu encarar a véia, aí o azar dele, a noiva pegou depois e foi um bafafá da porra. Ela, como é que você tá comendo minha mãe, pô? Mas ela virou pra mãe dela e falou, aí... como é que você tá dando pro meu noivo? Cara, eu acho essas histórias fantásticas. Eu acho esse tipo... Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho que confessar, eu tive uma vida e tanto, viu? Porque eu sempre aprontei. Eu há muito tempo eu gosto de tomar um geri-geri. E a minha vida, eu confesso a vocês que não foi nada ordinária, não. Mas eu sempre acho essas pessoas, tem esse tipo de história, por exemplo, o cara come a sogra. Tem que ter coragem dobrada. Não, vai com uma sogra gostosa, cara. Não, mas envolve um monte de outras coisas, Walter. Você tá com a namorada, como é que você vai achar que a tua sogra vai dar pra você em algum momento? Não, mas quando acontece isso, é porque a sogra tá esfregando a buceta na tua cara. Deus me livre. É sempre assim, cara. Imagina, eu agora fico imaginando você que se relaciona tão bem com a sua sogra. Eu imagino você... Não, comendo ela. Não, porque eu não gosto de hóstia. Eu imagino você com a sua também. A minha aí seria a do cadáver lá do IML. Porque eu enterrei a minha sogra faz uns 6 anos. Mas eu acho, cara, essas histórias eu acho fantásticas, cara. É tão rico tudo isso. E durante tanto tempo a gente ficou aqui metendo o pau no... Nesse blasezismo das pessoas, nesse politicamente correto, nesse Você até esqueceu já. Até esqueci os termos. Nesse nhanhanhé que as pessoas têm um para com as outras. E a vida ela é isso aí, meu amigo. É couro no couro. Não importa. A vida é frição de glande, gente. O Facebook, você lembra aí, Alexandre, eu coloquei essa semana lá, essa nota mental que a gente não deve fazer comentar, só amenidades, né? Comentar amenidades no Facebook, fantástico, né? Fantástico, fantástico que você comentou. É a pura verdade, porra, a gente tá vivendo um momento de mimizeira que desgraçada. Gosta de política. As pessoas colocam essas porcarias que elas querem colocar lá no Facebook. E quer mudar, né? A cabeça do outro, cara. Os momentos lá de como é que dá o nome? De terapia, né? Em grupo, enfim. Cara. E você não pode opinar pela essa merda. Depois eu coloquei lá, depois eu só, se o botão do Facebook comentar fosse removido, em vez de ter aquela porra do dislike, tira o botão de comentar, que aí o mundo fica melhor, pô. Muito melhor. Porque ninguém melhor. Quer ouvir sua opinião, né? Exatamente, muito então, melhor. Então eu vou além. Que tal não entrar no Facebook? Aí é melhor ainda. eu tô policiando pra isso. É o meu próximo passo. Primeiro eu acabo com o podcast, depois eu acabo com o Facebook, cara. Pois é, vamos pras ruas, vamos viver a vida de verdade. Vamos, gente. Vocês não têm ideia de como isso é legal. O sol brilha. Poluição, gente. Sabe por que a gente marcou... Olha o motivo da gente ter marcado pra gravar, André, nessa manhã de domingo, esse podcast derradeiro. Porque eu e Walter Rezende, daqui a pouco, nós temos um chá de bebê pra ir. Chá de bebê, fraldas e tudo mais. Fraldas e tudo mais. E drogas lícitas. Mas o lugar é legal, né, Walter? A gente descobriu um bar que é o bar mais legal do planeta Terra. Isso. Ele não tem pessoas. Não, bar que não tem gente. No meio do nada. No meio do nada. No meio do mato. O bar chama Na Selva, porque ele fica no meio da selva. É, quase isso. Então, é fantástico, cara. Então, a gente tá. O nosso nível de sociopatia é engraçado porque nós somos sociopatas e o mundo conspira a nosso favor, cara. A gente tem conseguido esse tipo de coisa. A gente vai abandonar o Facebook, vai abandonar o podcast, a gente vai abandonar o planeta. Nosso nível de sociopatia tá tão grande que a gente sempre expôs nossas vidas aqui, as nossas pissorias sociais e físicas. O Walter Rezende, o Walter Rezende é meu ídolo, eu nunca falei isso pra ele, mas ele é meu ídolo. E ele, cara, o Walter agora, que ele se embrenhou na aventura da vida, e ele agora vai conquistar o mundo, ele vai correr o mundo. Eu vou. Vai fazer aventuras. Sim. Ele leu On The Road, né? On The Road, total. Ele leu On The Road e ouviu lá, e fez o podcast lá com o cara da Volkswagen, pronto. Isso, exato. Aquele cara da Brasília mudou a vida do Walter Rezende. Ele não comprou uma Brasília, mas ele comprou um carro 4x4, porque ele vai rodar o planeta. Eu vou, André. Ou não, ou até ter caro nas mãos de tanto tirar a terra. Não, com mas o melhor disso é que o carro do Walter não cabe 3 pessoas. Peraí, deixa eu acabar. Se o Walter acabar com o Facebook, como é que a gente vai ver as fotos dele? Não. Deixa comigo, André. Eu exponho a vida dele. Coloca aí. Eu vou ficar no Facebook só pra expor a vida do Walter. Já apareceu muita gente aí? pro funeral? Não sei porra nenhuma. 11 da manhã, de fato, é o que você falou. As pessoas não gostam muito de se pronunciar. Mas tem um cidadão aqui, o Mac Schwarzkroll. Ele sempre trocou ideias com a gente também. Ele disse o seguinte, que tá chorando pelo fim do podcast. Mas antes, Alexandre, me ensina a arte de criar certificado de batismo pelo bem da minha sanidade ateia. Explica aí, Alexandre, o que aconteceu? Pra quem não se lembra, eu expus isso aqui, cara. Expôs. Isso é que é um problema, cara. A gente bebe e você sabe que eu viro não, uma mala. Não, mas pode ficar tranquilo que o clero não vai te processar, não vai te pôr na cadeia. A minha sogra recebeu esse certificado de batismo feito por mim mesmo. O Mac, é o seguinte, cara, não tem segredo não, velho. Vai lá, inventa uma igreja qualquer, cria um logotipo bonitinho. Qual era o nome da sua igreja que você... Santa Nossa Senhora dos Prazeres. Eu adoro a Nossa Senhora dos Prazeres. Porque é a união de dois opostos, né? Sim. Né? O sacro. O sacro. Com o orgásmico. O prazer, exatamente. E fui lá e fiz um certificado em nome da Nossa Senhora dos Prazeres. Mas o mais bacana de tudo, o Mac, é quando você bota lá embaixo o nome do padre e você assinar no lugar do padre, cara. Mas eu me sentia, eu falei assim, até ano que vem eu quero ver subir a fumacinha branca lá no Vaticano vai ter um e anunciar, abemos Papa, ó, Alexandre Moreira. Já pensou, cara? Eu podia fazer um certificado. Podia fazer um conclave lá na tua churrasqueira. Já pensou, cara? Abemos Papa e aparece Alexandre Moreira, todo mundo, Papa brasileiro. Ah, mas o que ele fez? Ah, ele fez um certificado de batismo. Então, ô Mac, não tem muito segredo, cara. Entra no Google, procura lá certificado de batismo, você vai achar dezenas de modelos, e aí você cria um, que o mais legal, tem até pra você preencher. Mas o mais legal é você criar pra você poder assinar ali no lugar do padre. Eu assinei no lugar do padre, e eu criei até o carimbo. Mas o carimbo também eu fiz no esquema. É um esqueminha muito baba, você pega o carimbo, é o seguinte, vou explicar. Bola um carimbo, você vai imprimir numa impressora colorida. Bota ali aquela cor meio roxinha e tal. Assim que o papel sai da impressora, você pega o dedo e dá uma borrada. Certo. Bem naquela parte que foi carimbada, porque a tinta ainda tá fresca. Certo. Dá pra você borrar. Cara, fica um carimbo perfeito. É mesmo. Sensacional, cara. Ó, quando eu tinha menos de 17 anos, eu falsifiquei uma autenticação de um banco. Porque eu tava fudido. Acho que eu já contei essa história aqui. Eu tava fudido sem grana pra pagar. Aí eu não me lembro o que era. Faculdade. Não me lembro. Aí eu peguei. Tinha menos de 17 anos, como eu já falei isso, né? Já tá, você tá seguro. Ô, André. Oi. A gente tinha citado, talvez você ainda não tenha sacado, até porque a gente tava falando antes de você entrar no ar, que a gente tinha dito que seriam dois programas finais, duas edições finais do podcast. E que as duas teriam temas. Eu e Walter acabamos envergando aqui para não existirem duas edições. É, e não tem tema nenhum. Exatamente. Aqui. A gente tá falando a esmo, não tem pauta, não tem. É uma. Pra você ter uma ideia, nenhuma. Eu nem lembrava de como era a abertura. E é verdade, pode achar que eu tô fazendo. Caraca. Porque eu fiquei. Quantos anos a gente ficou fazendo esse podcast? Dois? Não me lembro. Quase. Um ano e alguma coisa. Ah, obrigado, né? Então. Então, a gente ficou nessa. E eu nunca decorei o texto de abertura e, obviamente, que hoje não seria diferente. Mas como a gente não preparou pauta, já que ontem nós decidimos que não teria a pauta e que não seriam duas edições, seria apenas uma edição. E a gente está aqui tomando a nossa cerveja. Eu sei que você não bebe, você já nos citou isso. Mas estamos Sim. aqui tentando catar no ar aí algo para a gente finalizar. Tem alguma ideia aí, André, de alguma coisa para a gente discorrer agora? Pensa, Sim. apesar de estarem pedindo para a gente botar o Agente 86, e quem não ouviu disso, queria ouvir, mas não vai ouvir, porque o Walter já citou aqui que não vai disponibilizar mais. André, você não ouviu, mas antes de você entrar no ar, a gente falou que não vamos mais continuar pagando a porra do SoundCloud. É, a última fatura pagamos, daqui um mês não vai ter nenhum áudio disponibilizado. Então, você que gosta dessa merda, baixa agora, porque pois não vai conseguir. Não vai conseguir. Aconteceu a mesma coisa com a gente 86, né? Exatamente. Um ouvinte ferrenho, né, de vocês aí, fã mesmo, que disponibilizou o torrent, porque eu, quando conheci o Agente 86... Eu estava fazendo uma pesquisa sobre nostalgia, justamente para fazer algo relacionado ao que eu faço, né, lá no Assoprando Cartuchos. E aí, por acaso, eu fui além da primeira página do Google, né, porque acho difícil a pessoa Acho que o Google não deveria nem colocar aquele sua pesquisa encontrou 1 trilhão, 500 bilhões, não sei quantos acessados. Porque você só vai nas primeiras páginas e os 3 primeiros links. Sim, o resto, né? Que se foda. O resto que se foda, é irrelevante que vai aparecer depois disso. Então, eu fui, acho que cheguei até uma terceira ou quarta página, e aí encontrei lá o link do Agente 86. Porra, André. E quando eu vi o nome, me chamou a atenção, né? Eu disse, porra, Agente 86 realmente é pura nostalgia. E entrei lá, e quando eu descobri que era um podcast, eu já peguei o site no fim da vida, já com o último post lá, que era enterros, funerais e alguma coisa mais. Tá. E eu procurando no Google, né, sobre o tema nostalgia, acabei encontrando vocês lá pela terceira ou quarta página, né? Eu tava dizendo que a porra do Google, ninguém se interessa pelas páginas que vem depois da primeira. Da segunda em diante é tudo lixo, né? É isso que você quer dizer da gente? Quando você nos encontrou na quarta? Não, a mentalidade, né? O pessoal não acredita que a eu partir da segunda isso. página você pode encontrar alguma coisa, né? Eu só vejo as três primeiras linhas. Eu começo da 12ª pra trás. Eu penso diferente, cara. Por quê? Porque eu sempre acho que vou... Você usa o Google em árabe, por isso que você vê. Eu sou um garimpeiro, cara. Eu sou um garimpeiro, cara. Eu vou... Sempre acho que vai ter dois caras muito bacanas fazendo algo muito sensacional na 12ª página do Google, cara. E aí eu acabei encontrando o Agente 86. Agora sim, eu acredito, né, na minha opinião de bosta, que tudo bem, que o SoundCloud vai acabar, vocês, quando chegar a última fatura, vocês vão pagar e morrer o boi. Não, já pagamos a última. Já pagamos, não vamos pagar mais. Até quem baixar agora, se lascou. Mas assim, porra, existe o Dropbox, caramba. Solta essa merda lá e vamos curtir aí. Não, dá muito trabalho. O Agente 86 e a BT aí, tá? Dá muito trabalho. É, dá um trampo, cara. É sério. A gente não vai ficar zipando o arquivo e... Sabe uma coisa que é foda? De ficar... Não. Tem uma... André? Puta, André. Liguei pra ver se não caía, porque provavelmente a internet aqui tá mais estável do que aí. Tá bem ruim mesmo. Vocês estão ouvindo? Poucas coisas funcionam aqui. Poucas coisas funcionam. E é... Rapaz, eu tava essa semana aí falando justamente, mas a gente já comentou, né, o lance aí do Facebook, nessa porra de botão comentar e etc. Sim. Vai chegando o final do ano, eu vou ficando já estressado por conta do trabalho, né, e vou ficando cada vez o cara mais chato, né, e ouvindo o Academia de Tretas, eu fiquei mais chato ainda, né, porque nós somos esses pontinhos fora da curva que não tá muito em convergência com essas babaquices aí do pessoal. Aí quando você vai meter o pau, ninguém gosta, diz que você é hipster, o caralho é quatro. Ô André, no final do ano tem mais cadáver pra abrir? Meu amigo, com essa crise, velho, tem todo dia. Fala muito suicídio. Porra, Deus, tem que tirar de roda agora, bicho. Como é que é? Todo dia chega lá um louco. Como é que... E como é que funciona uma necrópsia, é isso? É, a necrópsia, né? Como é que funciona? A necrópsia. E quando chega um cara que se matou, o que, que vocês investigam? Se ele tomou racumim, se ele prendeu a respiração até morrer, como é que funciona? Não, a maioria que comete suicídio... Uma mão no beijo de cima e no beijo de baixo, segurou. Tentou se matar abrindo. Igual o Didi. O maxilar, igual o Didi tentava. É, Pois é. Não, mas a maioria que chega lá é pobre e fudido, né? Que morreu. Aí vai pelo... O cara é tão fudido que não tem dinheiro nem pra comprar veneno, né? Aí vai pro enforcamento, né? Enforcamento, cara. É o mais comum. Que... Nossa, esse aqui tá uma loucura, André. É a filha do Alexandre? É, vem cá, Helena, vem cá, Helena, falar com um amigo nosso. Vem cá, vocês duas. Empurra com força a porta aí. Helena? Ela não pode ver o microfone que ela quer cantar. Fala oi, Helena. Alice e Helena. Estamos aqui com a Alice, que é minha sobrinha maravilhosa, e a Helena. Falem oi, meninas. Quem é a baterista e quem é a vocalista aí? Quem é baterista? Quem gosta de tocar bateria? As duas. Enfim, estão fazendo sucesso já aí, né? Bastante. O paizão aí tá já criando aí a bandinha, né, das garotinhas. Sim. As meninas super poderosas, né? Sim. Quer ver, ó? Helena, o que você vai ser quando crescer? Artista! Que tipo de artista, Helena? Completo! Artista completo. O que você vai ser quando crescer, o Alice? Veterinária. Veterinária. Que tipo de veterinária? Que cuida do quê? Que tipo de animal? Que cuida dos tios. Gato. São os animais mesmo, gato, né? Então tá. Podem ir que daqui a pouco a gente já vai lá no chá de bebê. Chá de... Eu gosto do nome chá de bebê. Parece que vai ferver uma criancinha. Eu adoro também a ideia. Ou servir ela em saquinhos, né? Vamos voltar ao assunto dos cadáveres, dos suicidas. Quais são as formas... Porque essa edição é uma edição suicida da Academia Brasileira. Quais são as formas de suicídio que os caras chegam lá? Tem essa, né? A mais comum aí, que o cara fica lá enforcado, né? Uhum. Tinha do choque. Choque? Como é que é o choque? Eu nunca ouvi falar que uma pessoa se mata com choque. Não, é deita na banheira e solta uma torradeira dentro. Que enfiava o dedo na tomada. Pior, bem pior. A galera enfia o dedo na tomada literalmente, no positivo, e é tchau pro louro. Coragem, mas tem que ficar um tempão ali, não coragem é? Coragem de se suicidar com nada, choque, cara. Dependendo da tensão lá e de onde o cara tiver agarrado. É, mas... dá pra fazer isso com pilhas? O Duracell de preferência, né? Duracell? Eu tô até imaginando um comercial de Duracell, uma cadeira elétrica com as 600 pilhas e o coelho sendo eletrocutado. É elétrico, né? E aí, por último, vem o veneno de rato, que é o chumbinho, né? Que chamam aqui. E aí, é proibida a venda, mas todo mundo sabe onde encontrar. E é nos melhores mercados públicos da cidade tem. É mesmo, no Carrefour do Recife. E por último vem o balaço no juiz, né? Pois é, agora engraçado falando isso aí agora, realmente, né, tem uma hierarquia, digamos assim, com relação a status social, né? Quanto mais pobre, mais simples é a forma de cometer suicídio. O suicídio de baixo orçamento. eu vou me matar. Eu vou me matar jogando em Paris State. E você, primo pobre? Eu vou meter o dedo na tomada. Exatamente. E aí, por incrível que pareça, né? O ápice não é uma regra, né? Mas as pessoas que pulam de edifícios e que dão tiro na cabeça geralmente têm uma condição social melhor do que aquelas que cometeram enforcamento, né? Ou morte por choque elétrico. Ô André, e qual foi o modo de suicídio mais bizarro que você presenciou? O mais absurdo que eu vi nesse tempo todinho foi a vontade do cara morrer, porra, porque ele se amarrou com o fio desencapado, né? E colocou o fio na tomada, pô, depois... Que maluquice! Diga aí, ele se algemou. Ele fez uma bobina de Tesla com ele mesmo e ligou na tomada. Exato. Que porra. Ele se amarrou como se fosse um presidiário, né? Amarrou os pés e amarrou as mãos com um fio, né? Desencapado. E com esse fio mesmo, ele mesmo colocou na tomada, bicho. Caralho, que... E parece, se eu não tô enganado, parece que ele ainda colocou uma fita na boca. Mas pra quê? Pra não pedir socorro? Não, acho que, sei lá, dá pra poder não gritar, né? Mas se bem que a pessoa quando leva choque não grita, né? Você fica lá... sai gritinho, né? Mas vem cá, e quando chega quando chegou esse cadáver lá na Central Dexter de abrimento de tórax, ele tava cheirando churrasco? Nada, não chega tanto, não. Tem que ser uma carga contínua, né? E forte, né? Pra poder fazer igual os filmes, né, de Hollywood. Caralho, meu, que impressionante, cara. Foi bem bizarro mesmo esse aí. Todo mundo ficou impressionado com esse aí. Mas se vocês se impressionaram, porque você teria estômago, Walter, pra esse tipo de trabalho? Você é um cara frio, porque eu sei que o Walter é frio, eu não. Eu sou um sentimento do isso. Não, mas eu não... Não teria manha, cara. Senão eu nunca mais comeria hambúrguer na vida. Eu acho que não. Você é vegano, André? O ser humano é desgraça, ele se acostuma com tudo. Quando eu entrei lá pela primeira vez... que eu abri a porta, porque eu tava em aula ainda, parecia que eu tinha levado um soco no estômago, sabe? E aí você para assim, não dá nem pra respirar fundo, né? Porque é uma catingueira dos infernos. Puta que pariu, que nojo. Mas aí você para e pensa, pô, ou segue ou dá o retorno. Eu não podia retornar, e aí eu ia adiante. André, continua falhando aqui, cara. Ô André, vamos finalizar, até porque a gente tem que ir pro chá de bebê também. Alô? André? Gente, não tá rolando. O ambiente lá, eu vou... É bem descontraído. Ô, André. Tá falhando, André. Tá falhando muito aqui. A gente não tá conseguindo dar sequência. Infelizmente não vai dar mais pra continuar com o André. A internet aqui tá um lixo. 10 anos que a internet é uma bosta. 10 anos. 10 anos. Então não dá mais. É, enfim. Mas valeu, o André é um cara muito bacana, que sempre teve, contribuiu inclusive com a gente. Queridões, vamos começar os agradecimentos, Walter? É engraçado, mas a gente não vai fazer mais podcast. Isso é muito engraçado. Porque nos últimos 10 anos a gente fez podcast. Então, eu me sinto aliviado, cara. Não aguento mais fazer essa merda. Eu também me sinto aliviado. Sabe por quê? Vou explicar. Porque é uma pressão da porra. É uma pressão. E eu conheço o Walter Rezende com a palma da minha mão, como eu sei que ele me conhece com a palma da mão, e não vejo vocês com cunhos sexuais em palma de mão. Nós sempre prezamos por fazer coisas boas. Obviamente que a gente fez merda pra caralho nesse último tempo. Muitas vezes... Mas não pensem vocês que não nos cobramos depois, que as coisas não tenham sido bem feitas. Todas as ideias que a gente teve, sempre, elas sempre têm que ser boas. A gente tem que chegar no resultado de, opa, peraí, gostaram. Isso sempre foi uma cobrança nossa. Então, a gente ficou durante 10 anos fazendo essa porra toda, e chega um momento que isso pressiona você. Porque não tem nada pior do que você fazer algo nas coxas. E você escrever um episódio... É escrito, um episódio de podcast é escrito. No Loaded era um trabalho maldito de garimpar banda, de ouvir 100 bandas numa semana pra você selecionar 10. Isso era horrível, eu odiava aquilo, cara, porque no começo era sensacional, mas depois eu odiava, porque parecia que eu já tinha ouvido tudo ao mesmo tempo, blá blá blá. A gente tocou acho que umas 1000 bandas, mas chegou uma hora que eu não aguentava mais. Daí a gente veio com a Academia, com a Gente 86. E esse primeiro podcast virou um programa de rádio, exato, né? Foi podcast durante um ano e depois e vira 5 anos. Obrigação. Era um programa de rádio transmitido, era por College Radios, isso, né? Exatamente. Era transmitido pela UFSCar lá em São Carlos, pela Universidade Federal de Goiânia, uma emissora universitária de Guarapuava, lá no Paraná, enfim, era... É, a gente também tinha o Drop Loaded lá em... No Nordeste. No Sergipe, né? Isso. A gente tinha um range de alcance radiodifusivo de mais de 3 milhões de pessoas. Exatamente. É considerável. É bacana. Então, pra dois imbecis pra fazendo. Então a gente se cobrava muito por fazer algo bem feito, até porque era uma hora de indicar músicas novas pras pessoas. Acho que o papel foi cumprido, na boa. Nós tínhamos um projeto chamado Sala Especial Loaded, onde a gente gravava um programa inteiro com a banda ali ao vivo, tocando pra pessoas que não conheciam a banda. Lá na Saraiva Megastore, parceria bacana que a gente fez com a Saraiva lá no Shopping Morumbi, no meio daquela playboyzada de bosta. Exatamente. Mas chega uma hora que as coisas têm que ter um fim, né? Já que elas não conseguem sustentar. Detalhe, não estamos falando que é por conta de dinheiro, que é por conta do cacete A4. Não. Mas a gente tem nossas vidas, não dá pra se dedicar e fazer algo foda, como sempre foi o nosso intuito, e ficar jogando lixo na internet, como muita gente faz, muito nego que tá dependente, e nego que ganha grana pra cacete tá fazendo lixo, mas não dá, galera. Chega uma hora que cansa, que é foda, e a gente precisa de um pouco mais de diversão, e Walter Rezende precisa usar o seu off-road 4x4. Verdade, eu tenho que ganhar as estradas. E ele precisa fazer isso sem a obrigação de toda semana ter que sentar e fazer um podcast, e fazer podcast foda, que é o mais importante. Então, finda-se aqui uma história de 10 anos. Eu e Walter Rezende somos os primeiros podcasters do Brasil. Somos. Os primeiros podcasters. Chupa, Jovem Nerd. Chupa todo mundo, chupa mamilos, né? Chupa todo mundo. Mas então, galera, eu vou usar de novo o clichê, Walter Rezende. Quando a gente acabou o Loaded, eu usei uma frase de um dos meus ídolos. Eu não sou de ter ídolos, mas eu usei uma frase do Michael Stipe, do R.E.M., que dizia o seguinte, que o grande barato de você ir para uma festa é você saber a hora de ir embora dela. Então, o grande barato de se fazer podcast é você saber a hora de parar de fazer podcast, entendeu? E fazendo 10 anos essa porra, chega a hora de acabar. Adeus. Valeu.